Então, 3658, após a aeronave da Condor, ingresso Juliette, portão 2. Após o Condor, ingresso Juliette, portão 2. Approved line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Condor 077, clear for line up runway 10. Condor 077, confirm take off clearance. Condor 077, cleared to take off, line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Condor 077, clear to take off, runway 10. Panamá 3190, vou estar a Vitor 366, desça para 2500 pés. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, estabilizado. Pronto, CA 22366, autorizado o RNAV, repassar estabilizado aqui na meta. Condor 077 airborne at 51 Salvador Departure 120.8. 120.8, Tomar Econo 077. Condor 077 Salvador Departure, good evening, Condor 077 passing 2100, climbing flight level 310. Condor 077, raise the contact on departing, climb flight level 310, mom depart. Climbing flight level 310, mom departure, Condor 077. Prossiga. Oceania 3-0 estabilizado. Estabilizado o procedimento, Oceania 3-0. Complexo final do procedimento, chame-se o Salvador, frequência 118-95. noite, 95, Salvador, Oceaner 63, no céu. Salvador, boa noite, Oceaner 63, 1-0. Oceaner 63, 1-0, avistado, quem negar 1-0 no 3, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 089. Quente, livre pouso, pista no 0, Oceaner 63, 1-0. Oceaner 6310 no solo 59, direita via Foxtrot, solo 121, decimal 9. Direita Fox, 219 no solo, Oceaner 6310. Condor 077-12685 or secondary 125-45. Olá. Bono 096, sua identificação, após desvios, voe na proa de Itape e o ajuste em Salvador no 0 no 3, desça para o nível de voo 050. boa noite, é o voo 2043, ciente da informação Quebec, posição número 6, autorização Guarulhos. Gol 2043 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pista no zero com curva direita na subida da El Leda Motiva, após intercepta Pêndulo 1-0 até Taubaté, Sango, Bravo Eco. Aciona 5562, controle 120, decimal 8. Ativo 360 autorizado, decolando a 10, com curva direita da El Leda Motiva. Intercepta Pêndulo 10, o Taubaté. 5562 é o transponder e controle no 208, gol 2043. 2043, correto, pronto, funcionamento. Chamaremos. 096, tem condições de voar ITAP? Mais 5 milhas tem. Ciente, após o aprovo de 5 milhas, está autorizado o ITAP. Santa 3662, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste no 013. 013, via Mari 0600-10, pode voar, sabe? Então, 3662 é o número 2 na aproximação, mantenha via. No 096, desça para 2500 pés da presença, autorizado voa Serra Vista 366 para o procedimento RNAS e reporte estabilizado. 096, desce a 2500 com 1013, vai igual 366, reporte estabilizado. 096. 3662, desça para o nível de voo 050. A3662 é presente, voe Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 3, está autorizado a RNAV e reporte estabilizado. Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, está estabilizado, está 3666. Estabilizado, voo no 096. Voo no 096, complete o sinal e chame torre 118, decimal 95. 295, boa. Oi, Salvador, voo no 096. Voo no 096, QNH-103, reporte Serra Vitor 072. Vai botar Serra Vitor 372, voo no 096. É o Gol 2043, pushback acionamento na posição 6. Gente, Gol 2043, autorizado, pushback acionamento, chama próprio táxi na 062. Autorizado, chama o táxi no 2043. Avistado, autorizado o pouso, pista 10, vento 1-0 graus, 109. Autorizado o pouso, pista 10, voo 109. 096 no solo 18, direita via Foxtrot, solo 121, decimal 9. Faz uma voz. Faz 96, bom. O PAB 185, 4 horas, Galeão, alternativa. ...2043, autorizado táxi, pátio principal e Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste padrão no 013. Pátio Índia no ponto de espera, 1895, com a torre, obrigado, senhorita, boa noite. Colocou 1096, livrou na Gol. Gol 1096, boa noite, Alfa, repórter Índia Juliette. Alfa, Índia Juliette, com 096. Corre Salvador, boa noite, França 3662, final no zero. Pista 3662, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 099, QNH no zero no 3. QNH, lembra pouso no zero. QNH, 09, gol 1096. Salvador, Oxan, foi São Paulo, Salvador, Oxan R63, nos diário informação que é MEC, 63, autorizações de tráfego, Recife. 6310, Recife autorizado, nível de voo 350, decola da pista no zero, com curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5004, controle 120, decimal 8, Oxan R6310. 0350 para Recife, decolando a pista no zero, com curva esquerda após Puca, Jambo, Caju. 5004, transponder, 208, controle, o chamei 6310. 6310, correto, chama pronto, se estacionamento. Trabalhando. Boa noite, eu no 20943 da Gol, ponte espera no 0 pra... Gol 2043 autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Ali, mantenho no 0, 2043. No 3662, solo 23, direita, solo 121, decimal 9. 209. Gol 2194, acione identificação dessa via, chegada Bonfi para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Para 4.000 com 14, 2.9 faz. Controle, Salvador. Tá 3831 na sua identificação, mantenha a proa de Adolfo para a chegada Bonf, desça via para o nível de voo 060, ajuste 1-0 no 4, número 2 na aproximação, inicie redução de velocidade para 250 nós. Tá 3831, informe que irá seguir tráfego à sua frente 1-3 milhas, um Boeing 737-800 cruzando o nível 230 em descida. Voo 2043 autorizado, decolar pista na 0, vento 1, 10 graus, 09 nós. Tira o livre decolagem no 0, voo 2043. Confirmar se isso procede e alguns dados a mais do passageiro, no caso seria qual o tipo de emergência e também o sexo do passageiro, se é homem ou mulher? Olha, é uma mulher, tá? Ela está com, está falando muito, né? E com tontura, tá? Ela está acordada, não, não está desmaiada, não. E consegue correr o gate nessa hora? Gate 08, é que eles falaram que talvez o médico não possa estar de imediato lá na porta do gate para tentar deslocá-la, se ela teria condições de deslocar até o posto médico. É, aguarde um momento. Pode prosseguir para 08. Afirmo, estou autorizado para usar para 08. Número 2194, inicie redução de velocidade para 2509, número 2 na aproximação. 250, 08, obrigado, boa noite, 3. Então, boa noite, é o voo 2043, decola da El, Lida Monte, Francisco. Voo 2043, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Sobe via da El para o 360, gol 2043. Salvador, nós 148 é o número 1 na aproximação? Afirmo. Eu posso acelerar e for ajudar o colega da Gol também. Azul 9148, informe a velocidade que irá incrementar. Posso manter os 300 nós até o nível 100. Autorizado. Obrigado. 1858, boa noite, prefiro. Autorizando Fortaleza 370, decolando da 10 com curva à esquerda na subida Momo, transição Froti, após a Pergulo 9, conforme rota do plano. Aciona 5010 e o controle 120 da sinal Oi. Azul 2795, acende a indicação. Aguarde, Azul. Azul 2795, contato com a 10 estabelecido, 64 milhas nordeste de Salvador, vou indo pro de Bonf para a chegada da Bonf e com a unidade descida. 205, Bonf, camarada de descida. Azul 9148, autorizado, vou na pro de Serra Vista 366. Chegar 366, o 9148. 9148, desce para 2500, pés, ajuste no 0 no 4, autorizado a RNAV e reporte estabilizado. 2500 no 0 no 4, reporte estabilizado, 9148. Bom, 2194, complete a redução de velocidade para 2309, número 2 na aproximação. Da presente, vou encerrar a Vitor 367 para o procedimento RNAV. Da presente, encerra a Vitor 367, reduzindo 139, ou 2194. Azul 2795, vou e pelo da presente. Pelo da presente para Azul 2795. Azul 2043, chame Recife na frequência 123.8, alternando 28.35. 238.2835, boa. O Azul 2795 para descer. Azul 2795 desce inicialmente a nível de voo 070, ajuste no 0 no 4. 070, ajuste no 0 no 4. Azul 9148 em forma indicada. No momento 210, 9148. Confirme 200? Negativo, 210. Gol 2194, completa a redução para 200, tráfego com preset com ground de 210. O gol 2194 reduzindo para 109. Stan 3831, inicie redução de velocidade para 2209. Já até reduzi, Matheus, já estamos reduzindo o processo de ganho. Gente, na 3831, sexta para o nível de voo 050. Aguarde autorização para o voo Serra Vita 368 no procedimento R9. Okay. Agora... 2194, da presente voo Serra Vita 368, em descida para 4.000 pés para o procedimento R9. Serra Vitor 368, voo 2194. Azul 2795 para o sequenciamento dessa agora, para o nível 060, ajuste no 014. 060 agora, ajuste no 014. Azul 2795. Siga. Uma restrição de velocidade? Qual é a velocidade que irá manter na descida? 2409. Autorizado, 2409. 2795. Chuné 6310, autorizado o táxi, bate principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Tá, 3831, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, dá presente, vou encerrar a vista 368 para o procedimento RNAV, número 3, na aproximação. 4.014, vai voar agora 368. 3, 2, 3, 1. O 2194 completa a redução para 1809 após Serra Vita 368, está autorizado o voo Serra Vita 366. Negativo, o voo 2194, 368, voo 366. Controle Salvador, boa noite, Oxanel 6313. Oxanel 6313, acione identificação, desça via chegada Bonf para o nível 070, ajuste no 014. É o número 4 na aproximação, inicia a redução de velocidade para 2409. Para 070, redução de velocidade, 6313. Controle, azul 9148, estabilizado. 19148, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895-9148. Torre, boa noite. Azul 9148 estabilizado, RNAV da 10. Azul 9148, Kenegal no 014, continua a aproximação. Reporte Serra Vita 372. Reporte 372, 9148. Espera, próxima linha. Vai ser 0, quem funcionamento 310, ali decola separada? Afirmativo. Autorizado. Alinhar e decolar separado, Oceania 6310, vento 110 graus, 109. Tá, 3831, inicia a redução de velocidade para 1809, da presente está autorizado o voo Serra Vita 366 e descer para 2500 pés. Ajuste permanece no 014, reporte estabilizado. Ok, redução de 3500, Delta, voa 366, autorizado 360, eu posso estabilizar. 2500, T795, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Voice Avisa 367 para o procedimento RNAV. Do 4 mil pés, ajuste 0 no 4, o 367. Xané 6313, desça para o nível de voo 050. 050-63. T831, informo que irá seguir tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, para evitar o tráfego, curve à direita, proa 205. Ok, 205 agora na proa 3231. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 9. Livre pouso na 1 no 0, azul 91 no 48. Canal 6310, decolado 39, controle 120, decimal 8. Bota. Flecha final, chame torre 118, decimal 95. 295, gol 2194. Canal 3831, complete a redução de velocidade para 1709. Aguarde mais uma milha para reassumir serviço 366. Ok, mais uma milha reassume, reduzindo. Vai reduzir para aproximação, seria. Fica melhor para todo mundo. Controle, agradeço. A 3831, está autorizado o voo serviço 366 para o procedimento, reporte estabilizado. 366, procedimento, reporte estabilizado, 3331. Xané 6310, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível 350. PUCA 350, 350. Azul 9148 no solo 42, libere a direita agilizando, solo 121 no decimal 9. 219, 9148. Controle Oceané 6310. Prossiga. Possibilidade de voar presente Aracaju, Sereta. Salvador, boa noite, 3231. 3231, no QNH 1014, continua a aproximação, aguardando a autorização. Guarda. Então, 19148. Gol 1294, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-10 graus, 1-09. Entre livre pouso na 1-0, gol 2194. 0-9-63-10. Do 2795 no Serra Vista 367, intercepta o procedimento RNAVE, reporte estabilizado. Do 2795, reportagem estabilizada. Do 2795, em forma indicada? Está agora mantendo 210, para que aqui reduz? Mantenha 210. O Xané 6313 vai seguir um ATR à sua frente com 210 de indicada, inicie redução para 200. 6313 reduzindo 010. Gol 2194 no solo 44, libera a direita via Foxtrot, agilizando o solo 121 no decimal 9. 219 igual 2194. Solo gol 2194, libera na sexta. 2194, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. K3831, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 10 norte. Livre pouso, 10, 3239.